tolerante à praga e seca, remido a sangue carmesim, pavio da dinamite, organizador do motim é o fim. Por almas não palmas, por vidas não din, quero fazer jus à missão concebida a mim, pregar o amor, seja onde for, aonde estiver, como o pai ensinou, não vai ser em vão o sangue derramado. Devolvo em rimas o dom que de graça me foi dado, na hora da verdade sei quem vai na frente, quem se esconde, quem é verdadeiro sabe quem é falso de longe, quem se engrandeceu com uma salva de palmas, ganhou o mundo mas acabou. Aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Por almas não palmas, por almas não palmas. Sou chamado pra essa missão, sim. Desacreditado, mas Deus me honrou. Sim. Pra mudar a esperança de quem como eu era fraco e sem nem dar o passo dizia era o fim. Sim. Me fermentou aqui, o caminho é estreito, mas sigo pro alvo. A palavra já diz que o mesmo humilhado um dia seria exaltado, é fato. Vão dizer que eu tô por status, luxo, ego, mulheres e jeans. Mas eu vou te dizer, meu parceiro, o motivo real verdadeiro é pelo meu Deus que sofreu no madeira e levou em suas mãos os cravos. Por isso eu sou dominado por uma unção que me fez preparado e o sangue por mim derramado. Me deixa imune à trancha dançada. Com atitude vou por aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Por almas não palmas, por almas não palmas. E diga rei, e diga ho. Só bem no púlpito, confunde com palco. Não adoram, fazem show. Blow, blow, soco na cara dos que se vende por moedas. Falso profeta, sem temor do Senhor, repetindo quedas. Pra eleitores que pulam valores, degradação de valores. Cantores cobram pro achar que são os taus adoradores. Vendem solo, soprano, banda, contrato, coral, tenores. Sem Deus, não venderiam nem coroa de flores. Caráter, sem cores, atores, cara de pau. Cobram pra obra, vendem Deus pra honra Baal. Din, din, plim, plim, é bom sim. Mas assim só é certo quando o bang vem de mim. O dom não é meu, o dom não é teu. Muito menos o chamado lançado que Deus nos deu. Retribuição, reconhecimento, eu sei que é necessário. Mas não manipular, estipular pra formar salário. Jesus não é comédia, o reino não é de otário. Esquecer e deixar o verdadeiro evangelho de lado. Aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Aplausos e elogios pra longe de mim, sou lavado e remido com sangue e carmesim. Obra de coração, Deus não cobra din, por almas não palmas, nós vamos até o fim. Por almas não palmas, por almas não palmas.